vimos a forma em que as pessoas estão usando os PCs, estão fazendo streaming, estão vendo, assistindo Netflix, Hulu, Amazon Prime, estão fazendo jogos e editando mídia, tudo ao mesmo tempo. Temos que mudar a forma de conversar com o consumidor, temos que juntar a nossa proposta de valores com o que importa para o consumidor principal, com a nossa liderança nos gráficos e nosso desempenho de processadores, e entregamos a melhor experiência de entretenimento apoiada pelas verdades do produto que ouviram, continuam ouvindo da gente.